Ok, é afirmativo. A gente faz então virada pro pátio 3 para não atrapalhar o avião 3663. 225, vou puxar um Airbus da sua esquerda, porém não vai ser perdido no táxi não. Só aguardaria um instantinho, por gentileza. Ah, escuta, 6225. Ok, o TAN 3663 então puxa no portão 2 até a saída do pátio 3 para não perder o avião que não puxa, ok? Ok, ciente, vai iniciar o pushback e deixar livre aí pro avião, pro pátio 3, do 3663. Muito obrigado. O Chanel 6225, obrigado aí pela coordenação. Em coordenação com a equipe do solo, pode iniciar simultâneo com o Airbus à sua esquerda, que já iniciou. O tráfego instruído a puxar até a saída do pátio 3 e o seu pushback padrão até o problema do portão 4. Vai coordenar a equipe de solo, fazer o push padrão 6225. Direto no 7, 8, 7, 4. Solo para passar o bucho da Vutiali, parte 3, versão geral ou Aerostar? Aerostar. Gente, Aerostar, táxi via Alfa, chama para ingressar via Juliet, mantendo posição antes da Juliet. Você vai pela Alfa, vai aguardar para ingressar na Juliet. Gol 1923, autorizado a linha decolada, pista 10, vento 130 graus com 119. Sim, a livre decolagem na pista 10, gol 1923. Voador, é o TAN 3304. 3304 já aprovado, número 1 para COP, só um instante, por gentileza. Sendo rolagem, gol no 923. Meu último chamou a torre? 1923 iniciando a rolagem. Ciente, autorizado a decolagem, 923. O Airbus da TAM à sua esquerda vai posicionar na saída do pátio 3. Após o senhor vai ingressar pela frente do tráfego, taxiar todo o terminal de passageiros e reportar para prosseguir na Taxiway Lima. O 4299, passa um citation a cauda, na sequência está livre para puxar e acionar. Bom, citation livre, puxa e aciona o 4299. Isso vai tirar, confirma o equipamento? Astra. Um Astra? Correção no equipamento do Pro Azul, ok? Tá visual com ele, vai ingressar no pátio agora, né? Afirmativo, vai ingressar, passando a cauda, tá livre na sequência. Tá ok, muito obrigado. 125-1-3-3-2-5-1-4-5. Tango, correção, Papatango, Whisky, Oscar, uniforme, assim que... Pronto, autorizado a decolagem da pista no 7, vento 120 com 8 nós. Confere 1014, remota 13 do pátio principal, número 2 para copo, já aprovado conquista 200. Gente, guardado cópia. Decolando, você escuta. Chinar 6225, tá pronto para o táxi, POB de 77, alterna com fins, autonomia de 4 horas e 34 minutos. 7434, Charlie Fox no alternado, táxi direita via Índia, ponto espera no zero, torre 118, decimal 6, altímetro no 014, boa viagem, obrigado, 6225. Táxi, ponto espera, lá 7186, via Índia, o 6225. Informação, Salvador, tá 3304, tá completamente pronto aqui no 5, tá? Só por o pushback e a cota, ok? Falta aqui de informação, senhor. Tá, ok, eu tenho um traço da companhia Calda, na saída do Pátio 3, e tem um segundo aqui da Azul que vai puxar no 8. Só um instante para puxar, só tá pronto para a cota? Afirmativa, Luiz. Então, 3304, aprovado Brasília, nível de voo 360, via aerovia Ampers, no 17. Curva direita, após decolagem de pista no 0, perfil subida Arbor. Transição Elefa, controle 19935, torre 186, assume o transponder 5057 para o TAN 3304. Alô, bom dia, Whisky Oscar Uniforme. Alô, Tango Whisky Oscar Uniforme, 1.500 pés no corredor Axé, reposto farol da Barra. Uniforme. TAN 3304. Correto cotejamento, só um instante para puxar o TAN 3304 no portão 5. O TAN 3663, estacionado POB 138, alterna Galeão 3.40 para o táxi. 3.40, 138, Galeão, em frente, segunda direita via Índia, cauda do Avianca, no ponto de espera, torre 186, 1014, vou viajar, TAN 3663. Equipe pela Índia, no ponto de espera, atrás do Avianca, 118, meia dúzia, obrigado pela agilidade aí, o 3663. Imagina, também faz. O avistado está atualizado por pouso da pista 1-0, vento 1-2-0 com 9-9. Autorizado por pouso 63 Nuno, reporta que tem um tráfego no Tiquez, a posição de 1 hora, aproximadamente 4 milhas. Autorizado voar direto subindo ao 085, o Whisky Oscar informa. Pode falar. O tráfego decolado da 17 já ingressou no corredor visual Axé, tá mantendo meu pé, é um Islander. Azul, sente, tá no pátio da Bata, 02? 02, Costa Azul, pátio da 01, único, confirmando o pátio da Bata, aguarde 4 minutos, gentileza. O Trip 5221 no ponto cópia, conquista? Conta a conta, 5221. Salvador, vitória da conquista, nível aprovado 200. A rota é direta, pista 1-0, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, subida Arbor. Após direto, conquista. Controle 119, decimal 35, torre 186. Acione o código 5064, trip. Oceané 6225, após o Airbus 320 da Oceané, autorizado a linha em manter. Airbus da Oceané está na final. Gente, posso passar a linha do Airbus da empresa, a linha mantém 6225. Ok, o 5221, 5064, uma remota, 3 sempre pronto. Tomara 4 pronto, 5221. Salvador, o TAN 3304, pode iniciar o pushback de acionamento? Só um instantinho, gentileza. O Hebreia da Azul a passar a cauda, ainda estou com dois tráfegos no ponto de espera. Na sequência, após a Azul passar a cauda, está livre puxando o 5, ok? Se desejar para acionamento, para o condicionamento, está livre. É, então, após o Azul, está autorizado o 3304. Gente, na posição, está livre acionar, ok? Tá, ok. Para o táxi, o Azul 4299, que é o BG 114, autonomia 4 horas e 38, alterna Ribeirão Preto. 114, 438, Ribeirão no alternado. Táxi à esquerda, contornando terminal, via Índia, última direita no pátio. Torre 186, 1014, Volgagem. Azul. Gente, Índia, contornando no pátio, direita 186, 1014, 42, bom dia. Salve, Salvador, Webjet 58, Nuno, bom dia. O Whisky Bravo Charlie, cruzamento autorizado, pista 10, correção. 1735, até está. Frequência livre, tem um bom dia. Webjet 58 no Uno. Isso, para Guarulhos, 360. Gente, Guarulhos, qual seria o proposto quase fora? 37. Aos 37, mais 2 minutinhos deve estar com ação do sistema, é com meia hora a gente recebe no sistema, 5211 ou 5811? 5811 na sua escuta, Bracota. Só um instantinho, por gentileza, mais uns 2 minutinhos. Triplo Papá, o meu Lima na escuta, cópia? Salvador, então até o bairro Costa Azul, decola a pista no 7, curva direita, via litoral sul, 1935, controle, 186, torre, acione 0140, triplo Papai Romeu Lima. Oi, Salvador, muito bom dia, TAN 3663. TAN 3663, autorizado a linha em manter, pista 1-0. Em manter, no 0. Viagem, triplo Papai Romeu Lima. Oceanário 63, o Nuno, lembrou? 63, o Nuno, táxi Alfa, reporte antes da Juliette aguardando ingresso no pátio. Antes da Juliette para ingresso no pátio, 63, o Nuno. San 3304, puxa San, correção. Livre puxar no 5, a azul já liberando a cauda, chame táxi. A livre puxa back, San 3304. Alô Salvador, 3859, gente da informação Lima, para autorização de tráfego Curitiba, 360, bom dia. Bom dia, 36, já aprovado, número 1 para cópia, Lima em curso, 1014, aguarde cópia no pátio, 3, San 3859. Afirma no pátio 3, aguardando a cópia, 3859. Tanguiz, quiosque, uniforme. Ok, ganhei, uniforme. Por gentileza, o estimado para o través de Vitória da Conquista, AFI Brasília e pouso. Aguarde o momento, por favor. Controle, bom dia, Oxanel. 6225, decolou na Momo. 6225, contato da decolagem, sobra 320, sai da Momo. 320, Momo, 6225. Gente, observe o bus puxando o táxi pela frente do tráfego até o portão 612, Oxenê 63, o número. Gente, observando o Airbus, está livre até o 612, 63, o número. 3663, autorizado decolagem da pista no 020, 120 com 79. Decolando, OTAN 3663. O 4299, após a rolagem do Airbus 320 da TAM, autorizado ali a manter na pista no zero. Ali mantendo no zero azul, 4299. Controle, o Wisconsin uniforme, controle. 2259, controle copia. Pronto, 3259, autorizado. Curitiba, livre de voo 360, via Up Zulu 44. Pista 10, curva direita, saída. Dael, Leda, Eudes. Controle 119-35, torre 118-6. Azul de Transponder 5062. Correto o cotejamento, 3259, mas a gente deixa checar o equipamento, está muito baixa a transmissão. A clareza está assim, só a transmissão está muito baixa. Melhorou agora, né? Melhorou um pouco, chame pronto para o pushback no momento 43. Ascendio 3859. Papai Romeu Lima, autorizado táxi até o ponto de espera, pista no 7, reporte para o ingresso. Vai reportar para o ingresso, Papai Lima. Azul 4299, autorizado decolagem da pista no 0, vento 130 graus, 109. Livre decolagem Azul 4299. 663, decolada Azul no 0, chame controle 119.35. 4 para o táxi. Alterna com fins, tem 3 horas e 30 de autonomia, 149 a bordo. São 3604, autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera, pista 10, chame torre 118.6, azul de altímetro no 04. Gente, Pátio 1, Índia, ponto de espera 1863, 304. Chanel 6312, está no portão 10, pushback acionamento. Chanel 6312, autorizado, pushback, reposição para o táxi. Para o táxi, 312. Objeto 58111, pronto para a cópia.

Alberti 4299 Preto. Para o pushback e acionamento. Tá, 3259, autorizado pushback, recolha para o táxi. Gente, autorizado, acionamento na 3259. Para o táxi, acionar 63, 12, são 130 bora, autonomia de 2 horas e 40, alternando o Natal. Salvador, 35221, para push acionamento. 05 5221 no paga puxa acionamento, está no pátio 1 no remota 13, 1-3. Gente, aguarde um instante. Aguarde, para o táxi, eu chamei 63, 12, 130 a bordo, 2 horas e 40, treinando Natal. Ingressando no corredor Interlagos. Repete, ingressando corredor Interlagos, volta a Vitor Juliette. Controle, Papa Romeu Lima, já visual com o povo. Gente, desligou Papa Romeu Lima, lei para coisa pela coordenação, bom pouso. Grato, vai reportar para regresso, Romeu Lima. E 14, não tinha o quê? Falou Salvador, trip 5221, para puxa acionamento. 7. Na passagem, Airbus 320, Avianca Calda, está à sua direita, se olhar para a sua direita, após o tráfego ali, puxar, acionar, remoto, chame táxi, trip. Certo, chama lá após o Avianca, o trip 5221. 3304. Gente, 3304, autorizado a decolagem, pistão já. É. TAM 3663, Centro Recife agora, frequência 1251, secundário 13325, bom voo. 125, 13325, obrigado, bom dia. 6225? 6225, prossiga. Com Centro Recife agora, frequência 1245, secundário 2685, bom voo. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Uniforme autorizado 105 e condições visuais. Papatango Whisky, o seu uniforme? Consegue, uniforme. Autorizado 105. 105, Whisky, uniforme. 17, M controle 19, decimal 35. 19, decimal, bom dia. Indiana, November Alpha, pro da rotatória. Pro da rotatória, Indiana, November Alpha. Torre, bom dia, eu chamei a minha 3. 1-2, ponto de espera do 1-0, pronto. Puxa, né? 6312, autorizada a linha de decolada, pistão 0, vento 130 graus, 9 nós, 10. A linha de decolada 10, 6312. Olha isso, salvador 3304, serviu arbô, elétrico. Possível 3304, contato da decolagem, sobe ao 360, saída arbô. Estimativo, serviu arbô, 360, subido. Tá 3259, para o início do taxi com 128 pessoas a bordo, Fernando Palegre, 420. Pro Recife, 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Sente, sobe ao 360, 25 1 com Recife, atleta 325, bom dia, 14 a bordo. 9, autorizado táxi via pátio 1, no taxiway Inner, um ponto de espera da pista 10, chame torre, frequência 118, decimal 6, geodímetro 1014. 1014, ajuste, então vai sair via Índia e no ponto de espera chama 102, decimal 6, rodar 3859. Reporte rotatório, Alfa Vitor Juliette. Reporta rotatório, Alfa Vitor Juliette. Salvador. Tive 5221, não confirma pessoas a bordo, por favor. 70, 70. Tive 5221, autorizado táxi. Via pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre frequência 118, decimal 6, geotímetro 1014. 7, leve táxi, chama H2, C18-6, no ponto de espera, 5221. 312, decolada aos 22, chame controle 119, decimal 35. 935, obrigado, pode ir. 1, segue, Airbus, da TAM. 2, bom dia, sai da FUCA, sobe a 350, vigilância radar. FUCA 350, você escuta. Perfeito, controle, autoriza o B312 Alfa Aracaju. Está próximo da espera da 10, muito bom dia. Então 3859, ali em decola da pista 10, vento 1110 com 8 nós. Voa direto Aracaju, está presente? Mantenha a trajetória de saída, aguarde coordenação junto ao centro. Graças. 3-1, você passa o mando ponto e pega da 10, pronto. Trip 5221, após Airbus da TAM, após a rolagem do Airbus da TAM, autorizado a linha em manter. Certo, Trip 5221, após a rolagem do TAM, a linha mantém a 10. Controle, eu estou em Salvador, o Índia November Alpha, a 2 minutos da rotatória. Índia November Alpha, reporte na final da pista 10. Será final no set? Não é verão. Tchau. General foi reporta na final da 1-7. Final no set, de não é verão. Matango prossiga. Colo de busca-vida, centro do tráfego da Colômbia 10, sem interferência, mantendo o litoral em buracão, aguardando autorização para o cruzamento do campo com proa de Iguatemi. Meia graça, Alfa Vitor Juliette. Trip 5221, autorizado decolagem da pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem positivo 5221. 260, alternado 288. 260, 288, obrigado. O TAN 3304 chama Centro Recife. 1260, alterno 1288. 1260, 1288, 3304 vai chamar Recife. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Alfa, Fox. Está cruzando 260 para 1060, derrama para o Lima. Papá Romeu Alfa, Eco Fox, identificação. Autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés. 10, 14, ajuste. Autorizada a chegada bom, descendo para 4.000, o Alfa Eco Fox. Altímetro 10, 14. Então o aeronave da Trip, na decolagem. Ativo, visual com tráfego, vai seguir a retaguarda com proa do litoral, o Atalho Matan. Alfa Vitor Juliette prossegue para a rotatória, informe sobre a